Control El Salvador, boa tarde, ao PT. São 200, saída Palma, 35, 4, time. Salvador, boa tarde, 323, tá certo? Salvador, boa tarde, 323. Obrigado. Bom final de semana. Até. Tudo bom, tá? A gente está na M305. M305. Poderia voar lá, é um líder? Obrigado, boa tarde. Наводка. 198, confirma 195. Controle Salvador, boa tarde, Chané. Índia 142. Charlie, come on broadside, extension are there. Charlie, come on Uno, extension are there, de Colón. Para 360, Vandolita, com 79. Boa, 98. Controle Salvador, gol 2009. Elvis 40, gol 2009. É possível dar El, tá? Vai, gol 2009. Aguarda do 009.